neste mundo é tão difícil viver. Em santidade à procura de consagração te buscar é o meu desejo, minha vontade é estar aos teus pés. Eu quero estar em tua presença, te adorar, o santo dos santos. Eu quero estar em tua presença, te adorar, o santo dos santos. Viver em santidade à procura de consagração te buscar é o meu desejo, minha vontade é estar aos teus pés.